Mumu, meu querido, bate o tom, vá! Bora, Hudson Bez! Bora, meu querido Lulu Guita! Mete o dedo, meu querido sanfoneiro, a rocha! Brasil Batera! É na pressão, é mais ou menos assim. Eu vou lutar pra te tirar da minha mente. Vai levar tempo, mas eu vou te esquecer. Não é possível que eu não encontre outra pessoa ou alguém que seja à toa e melhor do que você. Para swing, swing. Júlio CDs de Itaitinga. Bora, Tonhão! Eu errei quando acreditei total.